que é? É paz, amor, saúde e muita luz. É hora, agora, de receber a bênção de Jesus, de Jesus, de Jesus. Ei! Vamos sentar. Para esquentar as almas, só com o Evangelho de Jesus, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Vamos lá? Vamos desde os tesouros do céu, partindo por servir a Deus e não às riquezas, Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 34. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, onde os ladrões penetram e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não penetram nem roubam. Porquanto onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pequenino rebanho, não temais, porquanto aprove ao Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, um tesouro inexaurível nos céus. Servir a Deus e não às riquezas. Evangelho do Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34. Segundo Lucas, capítulo 16, versículos de 13 a 15, e capítulo 12, versículos de 22 a 31. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um e amará o outro, ou se unirá a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eis porque vos digo: não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai as aves, não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e entretanto vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais vós do que elas? Qual de vós pode, por mais ansioso que esteja, acrescentar um côvado à sua estatura? Se, pois, não podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? E com as vestes, por que vos inquietais? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Todavia eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Assim não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos? Assim fazem os gentios. Sabei que vosso Pai conhece a vossa necessidade. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta o seu mal. Bem, em seguida vem: não julgueis para não ser julgados. O arqueiro, eu quero chamar a atenção que Jesus pregava para homens sequiosos de posses, e quanto mais tinham, mais queriam. Ele não está dizendo aqui que não trabalhemos, porque os lírios do campo se vestem melhor que Salomão. E Deus cuida das aves e cuida de nós. Porque adiante ele próprio vai repetir várias vezes que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Ele chama a atenção aqui que nós devemos lembrar que temos necessidades espirituais também. E se crescermos de tal forma que coloquemos a visão das coisas espirituais à frente, nada nos faltará. Porque não seremos mais escravos das posses humanas, seremos senhores. Ele não está dizendo aqui: olha, você não cuida de trabalhar, não se preocupe com o que vai comer amanhã. Não é isso. Então nós teremos que andar andrajosos, teremos que passar fome. Não. Ele nos chama a atenção para o fato de que não somos apenas corpo. Porque senão ele estaria entrando em contradição com ele próprio, quando diz que o Pai não cessa de trabalhar, e ele também. Mas nós sabemos que há pessoas que só pensam na sobrevivência material, um dia descobrem que aquilo não lhes vale nada, principalmente na hora da doença e na hora da morte. Por mais posse que nós tenhamos, um dia nós temos que partir para o outro lado. Todo mundo morre. Ele convoca a nossa atenção para o fato de que tudo não se resume na carne, a vida continua. Isso só nos faz fortalecer o espírito a ponto de transformar as nossas existências numa existência apreciável. Quando você se encontra a si mesmo, você faz de um tostão uma fortuna. Se alguém se lembrou da moeda do tio Patinhas, é isso mesmo. Quem está dizendo dessa palavra toda aqui? Que não devemos ser escravos de nada nesta vida, mas senhores. Que aquele Deus que criou o universo, criou o planeta Terra, nos criou também e não nos abandona. Mas não pode tirar de nós a nossa cruz. Cada um tem que passar as suas dores e sair delas fortalecido. Eu contei quanto tivemos que enfrentar, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, quando meu pai sofreu um desastre. E foi a melhor fase, olhando para trás, eu vejo. Porque como nós passamos a não nos atormentar com as coisas e ver as crises como fatos a serem superados. É nos momentos de crise que se forjam os grandes caracteres e surgem as mais poderosas nações. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista.